Então sintam Deus. Porque, como foi dito, aqui, através de cada uma que veio trazer a mensagem, de acordo com o que cada uma se capacitou, leu, vivenciando, experienciando e trazendo o conhecimento, um pouquinho do que é Deus e de como realizar esse acesso, não há mistério. Deus, o todo, ele é o que ele é. E ele está acessível para todos. Todos. Desde da classe rica até o morador de rua, aqueles que vivem na rua, criminalidade, todos podem acessar Deus, todos podem buscar Deus, porque todos nós somos criação dele, através de muitos outros que foram criados por ele, para que assim nós existíssemos. E aonde vocês sentem Deus? Coloca a mão aqui, apenas um órgão, mas com centro de força que vocês desconhecem a potência e que está ligado à mente. E eu pergunto para vocês, quando é que vocês vão acessar essa riqueza? Vocês estão esperando o quê para acessar essa riqueza? Se procuram tantas riquezas materiais, e essa riqueza? Vocês estão esperando o quê para acessar essa prosperidade? Quando falo em prosperidade, o que que vocês entendem? A maioria desse planeta entende o quê? Dinheiro. E prosperidade maior do que essa, que é gratuita, e que vocês não precisam fazer esforço para acessar. Basta se abrir. Basta fazer conexão. Essa que está aqui para todos, vocês deixam passar? Qual o momento do dia de vocês que vocês param para fazer essa conexão? E vocês podem perguntar, mas como fazer essa conexão? Vocês sabem quem vocês são? Não? Eu realmente ouvi isso? Somos fractais. Vou perguntar de novo. Vocês sabem quem vocês são? E quem vocês são? quem vocês são? Vocês não são criação? Vocês não são filhos? Quem é o pai de vocês? Quem é o criador? Então agora vocês sabem quem vocês são? E como filhos, vocês têm direito a uma herança. Não é assim? Aqui na Terra, filhos não têm direito à herança dos pais? E seria diferente de vocês com Deus? Não. E qual a herança que espera por vocês? Tá escuro. Vamos olhar para o céu? Quando vocês olham para o céu, o que que vocês veem? Qual a herança que espera por vocês? O universo. E o que que vocês estão fazendo aqui, nesta vida, nesta encarnação, para acessar essa herança? Um ensinamento, conhecimento, as informações, todas estão aí para vocês. Todas. E são muitas, né? Entendo o que eu vou falar para vocês. Para cada um de vocês. Eu vou aproveitar a passagem do filho pródigo para trazer uma explicação. Quando esse filho, ele resolveu pedir a parte da herança dele para sair pelo mundo e usar a herança como ele bem queria, de acordo com as necessidades dele, de acordo com aquilo que ele achou que era certo para ele. O pai deixou. O pai liberou, deu a parte da herança e foi. Passou por tudo que passou, aproveitou a vida, como foi falado aqui na palestra anterior, alimentou os desejos, alimentou os vícios, tudo aquilo que era prazeroso para a condição física, passageiro. Não é assim? Mas até aqui. Ele não viu mais nada. Não tinha mais nada. Ficou na miséria. Qual foi a maior miséria que ele ficou? Espiritual. O pai estava ali pronto para recebê-lo. Mas ele demorou, porque a vergonha foi grande por não ter compreendido qual era a verdadeira herança, que ele já estava com essa herança. Ele poderia usufruir dessa herança estando do lado do pai. Nada lhe faltava. Mas assim como todos os filhos que são criados e são enviados para evoluir, são enviados para passar pelas suas experiências, que não é proibido e nem errado, porque todos devem passar pelo seu processo e pelas suas experiências para saber o que é certo. Porque como ele também daria valor ao que ele já tinha se ele não tivesse passado pelo que ele passou? Ele entendeu qual era a verdadeira herança dele quando ele perdeu tudo. E o vazio foi grande. Então ele resolveu voltar. E quando voltou, para acessar a verdadeira herança, porque a verdadeira herança ele não perdeu. O pai estava esperando ele voltar para ele acessar a verdadeira herança. Assim é Deus, esperando cada um de nós voltar para acessar a verdadeira herança. E eu digo mais, essa verdadeira herança, ela pode ser acessada aqui. Não esperem. Vocês não precisam esperar desencarnar, morrer, perder esse corpo físico para acessar essa herança, para acessar o que é de vocês por direito. O retorno, a união com todo. O retorno à fonte de origem. Fechem os olhos. Imaginem esse retorno. Imaginem retornando para a fonte de origem. Imaginem essa energia no centro. No centro desse vasto universo. É lá de onde nós viemos. Imagine mergulhando nessa energia, se unindo, se tornando um, mesmo com sua individualidade. Agora imagine um local. Um campo verde, o céu azul. Aonde vocês podem viver em união com todo, em comunicação. Isso vocês já podem realizar aqui. E como realizar? Como fazer? Como fazer isso acontecer? Foi falado sobre um dos aspectos do amor de Deus. O verdadeiro amor, o amor sublime, para essa humanidade ainda é um pouco difícil de acessar pela matéria densa, pela ebulição de emoções que vocês enfrentam no dia a dia. Então, por isso, Deus fragmentou o amor dele para esse planeta, e foi trazido para que vocês pudessem experienciar esse amor. É quando você sente o amor pelo filho, a mãe pelo filho, o pai pelo filho. O nascimento de uma criança, qual é a mãe e o pai que estão no momento do nascimento do filho tão esperado? E quando o filho nasce, você escuta o primeiro choro e é colocado nos seus braços aquele ser tão pequenininho, indefeso naquele momento, necessitando dos cuidados daqueles que ele escolheu para serem os seus cuidadores, para serem os seus cuidadores. Agora imagina uma mãe que adota uma criança e que o amor é o mesmo, porque a conexão com aquela criança é grande. E quando você constrói o amor pelo seu cônjuge, pelo seu marido, pela sua esposa no dia a dia, e no momento a dois, que vocês estão vivenciando esse amor através da união dos corpos, a intensidade com que acontece nesse amor Deus permitindo que vocês possam vivenciar uma pequena parcela do amor dele através desses momentos. Quando você ajuda o próximo, quando você conversa com alguém que está necessitado de ouvir as palavras que ele precisa ouvir, ou somente falar, isso é expressão do amor de Deus. E que é necessário vocês cultivarem todos os dias. Quer herança maior do que essa? Vocês podem ser prósperos nessa terra. Foi falado algo para vocês? A respeito dessa herança, a respeito de prosperidade, na palestra anterior, feita pela Julie. E foi falado algo muito importante. Que eu vou resumir para vocês. Por que que muitos passam necessidades? Não é somente provas e expiações. Entendam bem o que eu vou falar para vocês. Quando é dito que em uma encarnação você pode queimar muitas, isso é um fato, mas de que forma isso é feito? De que forma isso é realizado? É quando você começa a mudar o seu interior, pelos conhecimentos que você já adquiriu durante um tempo e continua adquirindo. E você começa a compreender quem é Deus, quem é o Todo, E você traz esse todo para dentro de você. E ao mesmo tempo você já acessa esse todo que está dentro de você. Você vai mudando. Isso é inevitável. Quando você compreende quem é Deus, o que Ele é e quem Ele é, a transformação interna é inevitável. A sua forma de olhar as situações mudam. Como assim difícil? Difícil? Eu não conheço essa palavra. Essa palavra, ela está no vocabulário de vocês. Eu conheço o desafio. Se desafiem todos os dias. Por que ficar na mesmice? Desafio é evolução. Desafio, com cada situação que você passa no seu dia a dia, é para o seu crescimento. Vamos um pouquinho para a lei de retorno, para a lei de semeadura, ou física quântica, como vocês queiram chamar. Como é dito o tempo todo, aquilo que vocês vibram, vocês sintonizam. E o que que vocês escolhem sintonizar no dia a dia de vocês? Não dizendo que não haverá situações em que vocês serão colocados a provas nas suas emoções, na sua paciência, mas o que que vocês irão fazer? Qual atitude, conhecimento vocês já têm? E o que que vocês vão fazer? Qual atitude que vocês irão tomar? Enxergarão como dificuldade ou enxergarão como desafio? Deus não prova ninguém, mas eu gosto de usar essa palavra. Eu gosto de usar essa frase. Deus não prova. Mas Deus desafia sim vocês a saírem da zona de conforto através das suas próprias escolhas. Porque Deus é Pai? Deus é Criador? E Ele quer a evolução de cada um de nós, de vocês, inclusive a minha. Então, sim, desafios que serão perante as escolhas de vocês, no dia a dia. E como Deus não fica sabendo disso, se Ele é o todo? Há um respeito pelo vosso livre-arbítrio. Sempre haverá esse respeito. É uma lei de evolução. É uma lei para a evolução. E não é somente aqui. Em muitos outros lugares, universo, galáxia, porque é uma lei universal. É uma lei do todo. Mas há uma diferença. Vocês estão indo para esse patamar. Entendam quando eu digo indo. Eu não disse que vocês já chegaram lá. Indo. Estão dando os primeiros passos. E isso já é muito bom. quando vocês estiverem em regeneração plena, vocês entenderão isso que eu estou falando. Aí vocês podem dizer, mas até lá eu já vou estar encarnado com outro corpo. Mas o ensinamento fica. Vocês terão acesso a esse mesmo ensinamento em outra vida. E por isso vocês entenderão. Em regeneração plena, há uma diferença. Qual a diferença? Hoje vocês não conseguem lembrar muitas coisas de vidas passadas. Algumas coisas vocês vão conseguir lembrar. Por intuição, por sensação. Alguns já estão começando. Chamam de déjà vu. Eu vivi isso em algum momento. Eu vivi aquilo em algum momento. Ou parece que eu vivi, parece não. Você viveu. Não lembra, mas sentiu. A maioria sente, porque a lei do esquecimento, para a preservação mental de vocês, ela é importante. Então, isso tudo que eu estou trazendo para vocês, eu pergunto, mais uma vez, o que que vocês estão esperando? Para acessar essa herança. A prosperidade, ela é dentro. Quando vocês entenderem que o propósito de vida de vocês estiver alinhado com o propósito de Deus, que é a evolução, é auxílio ao próximo, vocês saem da programação de escassez. E vocês entram na programação de fartura. Não dizendo que vocês não farão a parte de vocês. Farão, lógico. Vocês precisam trabalhar, até porque é a lei desse planeta. Vocês precisam do material? Necessitam, sim. Para viver, para comer. Necessitam do dinheiro. Esse sistema é um sistema falho da Matrix. É um sistema falho desse planeta, assim como de muitos outros, uns mais, outros menos, de cativeiro. Mas chegou o momento da libertação, e essa libertação, não esperem um salvador. Salvador são vocês próprios. Nós estamos aqui para mostrar o caminho. Cada um que veio até o dia de hoje está aqui. É para mostrar o caminho, para que vocês possam trilhá-lo. Saber como fazer, saber como acessar, de que forma acessar. Então não espere o amanhã chegar. Façam hoje, façam agora. Quando vocês entenderem isso, entenderem essa lei, entenderem a magnitude disso que eu acabei de falar para vocês e trabalhando o interior de vocês para se conectar ainda mais com Deus, vocês terão desafios, sim, com tudo aquilo que já foi programado na mente de vocês até os dias de hoje. Mas tem uma diferença. Hoje vocês são mais autorrealizadores. Hoje vocês já têm uma consciência maior do que há muito tempo atrás. Hoje vocês conseguem alcançar o cérebro de vocês . Ele tem uma amplitude maior para que todo o conhecimento ele possa ser armazenado e lembrado. Para que assim, dessa forma, olhando para dentro, como já é dito, vocês possam crescer e ascender. Por que que vocês vão ficar esperando desencarnar para acessar? Tendo que muitos de vocês ficarão aqui nesse planeta. Esse planeta ele está evoluindo. Ele já está mudando, ou vocês acham que tudo isso que está acontecendo, clima, na atmosfera, é toda mudança que já está acontecendo no planeta e está acontecendo nos corpos de vocês. Etérico, físico, já está vendo essa mudança. Você sabe o que que eu enxergo quando olho para cada um de vocês? O potencial de cada um de vocês. Aonde vocês podem chegar? Aonde cada um aqui tem capacidade para chegar? Aonde vocês podem, o que vocês podem alcançar? Esse sistema desse planeta vai fazer de tudo para que vocês continuem nas trevas da ignorância de si mesmos. Porque sabe por que que vocês não conseguem enxergar além? Vocês não conseguem enxergar os bastidores de cada situação desse planeta, político, religioso, familiar, pela ignorância de si mesmos. E assim vocês são facilmente manipulados. Continuem na ignorância. É isso que eles querem. Mas quando vocês começam a se conhecer, a olhar para vocês, para dentro, aceitar os desafios da mudança de cada um de vocês, vocês vão começar a enxergar os padrões, as falhas que existem na Matrix. E quando vocês começarem a enxergar essas falhas, será mais fácil. Vocês seguirem, vocês continuarem caminhando, enxergando cada desafio, cada parte de si, da sua sombra, das crenças, das programações. Vou explicar algo para vocês. Vocês sabem por quê? Muitos desses espíritos, eles conseguem acessar o arcabouço mental de vocês. E manipular. Passem a se conhecer. Chega de transferir qualquer tipo de pensamento que vocês tenham ou algo que aconteça para a espiritualidade. Já existe. Isso aí foi explicado e foi trazido para vocês. Então assumam a responsabilidade dos seus pensamentos. Assumam a responsabilidade do que vocês sentem. Assumam a responsabilidade das suas ações. Assim, vocês identificarão qualquer tipo de investida, qualquer tipo de ataque. Entendam que eles só trabalham com aquilo que já existe dentro de vocês. Eles não vão colocar nada que não tenha. É aquilo que já existe. Pode ser dessa vida, de costumes dessa vida ou de outras. Está no seu registro. E para eles é fácil acessar. Mas quando você está na reforma íntima, vocês sabem, vocês percebem o que é de vocês. Vocês conseguem perceber, e na maioria das vezes é de vocês. A mente, como foi dito, ela é uma caixinha de surpresa. E ela adora brincar. Quando vocês entenderem que a mente, ela está aqui para ser um instrumento como ela é, vocês entenderão o papel de vocês de co-criadores de sua realidade. Tem algo que já foi dito por muitos e eu vou repetir. Assumam quem vocês são. Assumam e deem o primeiro passo. Assumam, tomem posse de quem vocês são. Vocês estão esperando o quê? O quê? Se vocês pudessem alcançar e entender a grandiosidade do que eu estou falando para vocês, que vocês podem fazer muito mais. Muito mais. Entendam que a missão de vida, como eu já ouvi de algumas pessoas falarem, que nós não temos missão de vida. Como assim? A nossa maior missão de vida, primeiramente, ela é conosco. A sua maior missão é evoluir. A nossa maior missão é evoluir. Ajudar o próximo é uma consequência da sua evolução, porque você só pode dar aquilo que você tem. E se você quer que o outro evolua, então você precisa evoluir. Você tem que evoluir. E quando eu digo você tem que evoluir, eu não estou impondo, é apenas um fato. Senão você vai ficar o tempo todo na estagnação. E no decorrer da vida, quando você entender que a principal missão da sua vida é com você, outras surgirão. Não se prendam às pequenas coisas. Não se prendam. Não se prendam ao emprego. Não se prendam à casa. Não se prendam ao trabalho. É necessário, sim, vocês devem ser gratos, devem agradecer. Entender que essa casa, que esse trabalho, ele te ajudou em muitos momentos da sua vida, mas que você merece mais. E você pode acessar mais. Quando você entende o que você precisa realizar dentro de você. Quando você entende o que você precisa realizar dentro de você, as mudanças, o progresso, mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudanças de falar, de agir, de pensar. E você vai tratando tudo isso dentro de você. Quando isso acontece, você começa a se alinhar com o propósito de Deus na sua vida. Porque para se alinhar com o propósito de Deus é necessário mudança. Vou contar algo para vocês. Como vocês sabem, eu trabalho no spa. Dois anos, fez agora em outubro, dois anos de muitos desafios, muitos. Teve um momento que eu cheguei, confesso, pensar em desistir. Porque quando você inicia algo, é um desafio muito grande. Você manter ainda mais com essa crise toda. Até que chegou o momento em que eu passei pelos meus processos, passei pelas minhas transformações, tive que enfrentar a mim mesma. Uma coisa que eu aprendi lá atrás, na religião evangélica, que foi muito bom, que me ensinou isso. Me ensinou quem eu sou. E eu esqueci. Eu esqueci. Me ensinou quem eu sou. E eu deixei que o ruído da minha mente, eu deixei que a minha própria mente, o meu ego, me convencesse do contrário. Então, travei lutas imensas com relação à depressão. Até que chegou um momento que foi inevitável. Quando eu comecei a lembrar de quem eu sou. E comecei a trabalhar, a me mudar, me melhorar, enfrentar as minhas sombras, perceber o funcionamento da minha mente, estudar sobre a mente, sobre o ego, sobre o consciente, subconsciente, inconsciente. E assim as coisas foram indo e eu fui mudando. Até nessa mudança, tive os desafios, mas fiquei ali, firme e forte. E quando eu entendi verdadeiramente quem eu sou, e eu acessei isso aqui dentro de mim, e eu entendi qual é o meu propósito de vida, que é o propósito de vida de Deus para mim, porque Deus tem um objetivo. Entendam que existirão tarefas que nós teremos que cumprir para que esse objetivo aconteça. Então, dentro dessa missão, são N tarefas. Cada fase da sua existência, você vai ter que cumprir tarefas para que esse objetivo, esse seu propósito, ele seja realizado. E ele vai sendo realizado dentro dessas tarefas. Não pense, ah, tipo, só vou realizar ele lá. Não. Você vai realizar ele dentro dessas tarefas. No teu trabalho, em casa, na rua, não importa o local. Essas tarefas, elas vão surgir. E com desafios a serem ultrapassados, superados e enfrentados de cabeça erguida, com dignidade, lembrando dos ensinamentos que foi passado para vocês. E assim aconteceu comigo. E quando eu entendi isso, eu agarrei forte quem eu sou. E isso é uma coisa que ninguém tira de mim, a não ser que eu permita. Nem mesmo minha própria mente. Porque a minha maior batalha, ela é com a minha mente. Então eu penso, se eu tenho consciência de como a minha mente funciona e eu passo a ser observadora de mim mesma, dos meus pensamentos, não que eu não vá sofrer ataques externos, mas vai se tornar mais difícil. Eu vou passar a identificar melhor, porque eu percebo o que é meu, o que não é, porque eu não me deixo mais envolver, eu não deixo a minha mente tomar conta, eu não deixo mais as minhas emoções tomarem conta e eu agir por impulsividade. Essa é uma diferença. É o se conhecer. Então você não quer que aconteça. Pode acontecer. Mas você se torna mais vigilante. Porque você para de terceirizar. E você passa a assumir realmente as responsabilidades pelos seus pensamentos e parar de ficar falando, ai, isso foi das trevas. Isso foi um espírito que colocou na minha mente. Ai, isso foi isso. Então se torna mais difícil de você ser influenciado. Por quê? Porque você parou de observar os outros e passou a ser observador de si mesmo. E foi isso que eu passei a realizar, isso que nós passamos a realizar aqui. Passamos a ser observador de nós mesmos. E isso é o que todos devem fazer. E quando eu passei a fazer isso, eu mudei. Meu padrão de pensamento mudou. Meu padrão vibratório, ele mudou. E uma coisa que eu percebi com essa mudança energética do planeta, com a energia Schumann, muitos estão sentindo vários sintomas no corpo mesmo. Alguns sentindo muito sono, outros sentindo enjoo, alguns sentindo tontura, outros tendo diarreia, outros sentindo dor no corpo, outros sentindo alguma coisa no ouvido, enfim, cada um manifesta de alguma forma. E eu estava assim. E quando eu passei a ser observadora de mim mesma e passei a elevar minha vibração, os sintomas eles pararam. Agora, quando eu baixo minha vibração por algum motivo, alguma coisa, aí eu sinto como se estivesse rodando. Começo a sentir dor. Começo a sentir dor de cabeça. Aí eu já sei, opa, aconteceu alguma coisa que eu baixei meu padrão vibratório. Aí eu sento lá na cama, vou fazer meditação e vou elevar. Aí quando eu começo a elevar, aí é instantâneo, paro de sentir tudo. Então isso é algo que tem acontecido comigo. E o que aconteceu no spa? O spa mudou. A realidade do spa em um mês ela mudou. Tudo aconteceu muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido para quem ia entregar tudo. As coisas aconteceram muito rápido. E dizer para vocês que eu estou fazendo a minha parte, estou. Mas muita coisa veio a mim. Eu não precisei buscar por nada. Muitas coisas estão vindo. Tanto que esse mês de novembro eu vou estar fazendo a reinauguração do spa. Por causa das obras que estão sendo feitas para melhorar, pessoas profissionais que apareceram para estar trabalhando junto comigo, e assim a minha despesa se tornou menor. E depois eu entendi por quê. Porque por conta da minha mudança, até minha sócia mudou. A forma dela pensar, a atitude dela, ela está confiante, ela está alegre, as outras meninas também que estão vindo. E fora as pessoas que Deus tem colocado no meu caminho, como foi essa semana, de uma pessoa que foi lá nos pais e falou para mim: Sabrina, você sabe que eu só estou fazendo isso para poder ganhar um dinheirinho e tal, mas o meu foco mesmo é cabelo, penteado, escova e maquiagem. E não está aparecendo ninguém. E ela chorando. Aí eu lembro do que o Osho, muitos outros, né, da física quântica falam. Se você só pensar nas contas para pagar, ficar só pensando, tem aquela conta para pagar, eu tenho aquilo para pagar, mais dívida você chama para você. Então eu comecei a conversar com ela sobre isso. No mesmo dia que eu estava conversando com ela, apareceu uma cliente no spa que a gente foi atender e a cliente queria alguém que fizesse cabelo e maquiagem. Eu chamei ela e falei: viu o que eu falei para você? E comecei a falar de Deus para ela da forma como ela entenderia. Por que as coisas estão acontecendo? Porque meu propósito de vida se alinhou ao propósito que Deus tem comigo, que é o quê? Através do cuidado com a beleza, através do cuidado com o cabelo, através com cuidado de uma certa forma do físico, poder trabalhar o emocional, trabalhar o mental e falar de Deus para essas pessoas, independente da religião. E são muitas. Então, quando o propósito de vida de cada um de vocês estiver alinhado com aquilo que Deus tem para cada um de vocês, e o que que é esse propósito de vida a gente acabou de falar? Por que que eu estou falando, estou vindo aqui hoje para falar isso para vocês? Porque já tem aqueles que vão vir e vão exortar vocês. Já tem aqueles que vêm e passam sermão para vocês. Então hoje nós viemos aqui de uma forma um pouco mais branda para falar com um pouquinho de amor e de carinho. Tudo é mesclado, né? Tudo tem que ser dosado. Quando há necessidade da repreensão, o pai que ama seu filho a todo tempo corrige. Mas também tem o momento do acalento, do colo. Como foi hoje. E como eu disse, tem aqueles que nós usamos para repreensão. Então lembre-se disso. Eu não vou ficar muito tempo. Virei outras vezes. Que a Tom abençoe a vida de vocês. Gratidão.